Ouvimos em som a concentração de manifestantes do CLP que chegaram agora junto dos estúdios de Lisboa da Rádio Renascença, tendo-se juntado, aliás, juntado aos operários das empresas Luiz Nave e Sete Nave e aos outros manifestantes que têm estado aqui durante todo o dia, ou melhor, desde ontem, desde cerca das 22 horas de ontem, junto dos nossos estúdios de Lisboa e também dos emissores de Benfica que nós ocupamos. Senhor burguês, que lindo fato de corte inglês. Franca camisa, fina gravata, com certeza não foi barata. Nós somos trabalhadores, vivemos no bairro da Lata. Queremos ouvir certas respostas, venha cá não vir costas. Venha cá, senhor burguês, venha cá, seja cortês. Seu perdão atarefado até parece que trabalha. Mas se a memória não nos falha, gasta as croas na jogatina. É materialmente impossível estar aqui na cabine de emissão da Rádio Renascença e simultaneamente estar a ver a manifestação que agora chegou do CPT. Eu peço ao meu colega Fernando Souza que a vi e desculpas aos nossos ouvintes por termos desta vez colocado o microfone num lugar onde é impossível chegar um locutor da Rádio Renascença, que faça um pouco o resumo do que existe lá fora. Ok, Fernando? De qualquer maneira, acho que será mais positivo pôr o microfone mais junto da voz do povo do que junto da nossa voz, e portanto ele hoje está muito mais abaixo, e portanto nós não conseguimos chegar ao microfone. No entanto, o adjetivo que se pode usar para esta manifestação é de esmagadora. Não cabe mais ninguém na Rua Capil, nesta demonstração de apoio à justa luta dos trabalhadores da Rádio Renascença. Chegou agora a manifestação dos trabalhadores dos CPT-TLP e, portanto, preencheu totalmente a Rua Capelo e estarão vários milhares de pessoas diante dos estúdios da Rádio Renascença. E estão neste momento gritando vivas à classe operária. Agora já estou a ver da janela da Rádio Renascença, é esmagadora esta manifestação de apoio à justa luta dos trabalhadores da Rádio Renascença. Passa este momento diante das nossas instalações, na Rua Capelo, que é estreita e que no início está cheia de gente, passa neste momento, disse eu, a manifestação do CPT-CLP, que foi a justa luta dos trabalhadores da Rádio Renascença. Eles dizem viva a classe operária, conforme podem ver. Ao ver todo este povo, todos estes trabalhadores diante dos estúdios da Rádio Renascença, nesta demonstração de apoio, nós perguntamos a todos quem é que deixará de entregar a Rádio Renascença à entidade patronal. Ó Fernando Souza, não sei se me estás a ouvir. Eu gostaria agora de aproveitar a oportunidade para tocar aqui a gravação que nós temos da Internacional pelo Grupo de Ação Cultural, de forma a que todos os manifestantes possam, de facto, cantar a Internacional. Dado que já vemos de um lado da Rua Capelo, já vemos pessoas a dobrar as esquinas, do outro lado vemos pessoas ainda a entrar. Serão várias milhares de pessoas que vão passando aqui diante da Rádio Renascença. Thank you. chamamos a atenção das pessoas que estão concentradas de frente aos estúdios da Rádio Renascença para uma mensagem que vai ser lida por um operário da Lisnave. Camaradas, a situação agrava-se dia para dia. Os fascistas mostram-se cada vez mais às claras e cada vez mais organizados. O bando fascista do CDF, num comunicado para os jornais, aponta a sua entrada para o governo como solução da crise. Nós dizemos, o lugar dos fascistas não é no governo, é no campo pequeno. Fascistas para o campo pequeno. Um alcoentre, que dizem ser das cadeias mais seguras da Europa, autoriza-se a fuga de 89 PIDs. Camaradas, em Alcoentre, que vivem ser das cadeias mais seguras da Europa, autoriza-se a fuga de 89 PIDs, 89 carrascos do povo. Entidades oficiais dizem que os PIDs estão sob tensão, presos há mais de um ano, e que estas situações são inevitáveis. Se estas situações são inevitáveis, é porque o governo tem medo de julgar esses assassinos. Prefere deixá-los fugir aos poucos ou aos grupos, como agora aconteceu, a efetuar o seu julgamento. Em comissão de extinção da PIDE, com o tenente Judas à cabeça, não cumprem nada o seu trabalho, antes dificultando e negando informações sobre os bufos, como aconteceu com os camaradas da IFASEC. A classe operária e todos os poderados oprimidos exigem que as autoridades façam um ultimato aos PIDES, ou se entregam dentro de 48 horas, ou sobre eles será exercida a justiça sumária. É tempo de se acabar com a boa vida para os PIDs assassinos. Queremos o julgamento popular imediato dos carrascos do povo. Morte à PIDE e justiça popular. Camaradas, o governo pede para trabalharmos mais e mais, mas entretanto aumenta 50% o preço dos bilhetes de comboio e o número dos desempregados cada vez aumenta mais assustadoramente. As medidas económicas do governo são dirigidas contra as classes mais desfavorecidas e não contra os ricos. Este aumento é disso uma boa prova. E os partidos da coligação dizem-nos para termos calma que eles resolverão a situação. Para o governo, resolver a situação é ceder às pressões do Vaticano e do imperialismo para lançar um ultimato aos trabalhadores em luta da Rádio Renascença. Para o governo, resolver a situação é pôr a Rádio Renascença nas mãos do patriarcado reacionário para que este torne um poderoso instrumento de propaganda dos reacionários e fascistas, como já aconteceu na Rádio Renascença do Porto. Guerra total à fera fascista! Nós sabemos bem que a luta dos trabalhadores da Rádio Renascença é justa. Nós vimos que pela primeira vez uma emissora da rádio passa todos os comunicados das comissões de trabalhadores, das comissões de moradores, de todas as comissões operárias de trabalhadores, do povo em luta contra o capital e contra o imperialismo. A Rádio Renascença é hoje a voz da classe operária, dos camponeses pobres e de todos os trabalhadores explorados e oprimidos. É essa a voz que o governo quer calar. O ultimato contra a Rádio Renascença é um ultimato contra a luta dos explorados e oprimidos de Portugal. Ao agudizar-se a luta, a classe operária viu de que lado estavam os trabalhadores da Rádio Renascença e tomou a sua posição. Os camaradas da Rádio Renascença dizem-nos que o futuro da sua luta está nas nossas mãos. É dever da classe operária colocar-se na primeira fila da luta contra o fascismo, derrotar todas as posições de conciliação e apoiar até ao fim a luta dos trabalhadores da Rádio Renascença por uma rádio ao serviço da classe operária, uma rádio popular. A Rádio Renascença ao serviço da classe operária. Vitória. Vamos para a casa do povo, ou vamos ao trabalho, ao capital.